dizia, meu filho, tu vai ver coisa. Eu disse que nada. Isso é mentira, gente. Eu dizia que é mentira. Oxi! É dura e comprida quando entra, sai sangue. Não é nada disso que você está pensando. Não é nada disso que você está pensando. É daí é só o que eu estou falando. É daí é só o que eu estou falando. Aí é só dói, viu? Mas eu nasci o portal. Entra duro e sai mole e pinga. Entra duro e sai mole e pinga. Não é nada disso que você está pensando. Ai, pai, para.